A cantina funcionava onde está até hoje, na época inteiramente subsidiada pela corporação. Tudo baratíssimo, menu monótono, mas confiável. A louça era de um verde musgo e trazia estampado o logotipo da BBC. Os cubinhos de açúcar também vinham envoltos em papel verde com logotipo. Outro papel lustroso, aliás, com logotipo, era o higiênico. Mas voltemos à cantina. O chá bem forte, com um tiquinho de leite, no lugar do café bem fraco, era opção que apenas um em cada 10 brasileiros adotava. O Cuppa, equivalente ao nosso cafezinho, tinha e tem mais poderes recuperativos do que toda a medicina alternativa. Além de, com os biscoitinhos, quebrar o galho para quem não tinha nem disposição, nem verba para fazer duas refeições diárias na cantina. Impressionante como se fumava em Busch House, na cantina, nos estudos, na sala de trabalho, onde bem se entendesse. Os cinzeiros, curiosamente, não vinham com BBC estampado, embora estivessem em toda parte. Até onde sei, nunca houve um incêndio sério ou mesmo um brincalhão no prédio do Serviço Mundial. Quando fumar, como diz o tango, era um prazer suave e embriagador. Na cantina ou na sala de trabalho, o produtor de um programa, depois de examinar as rotas de trabalho da semana, via quem estava livre e em que dia e convocava de preferência com bons modos o colega. Você pode fazer uma voz para mim na quarta-feira, dia 10, estúdio S16, às 4h30? Difícil o colega poder negar. Os scripts eram divididos entre narrador, em geral o produtor do programa, e duas ou três vozes. Podia-se usar voz de fora. Voz de fora eram os freelancers, os frilas, que só faziam isso. Voz. Essa sua boca. Ler com naturalidade, sem tentar a caricatura de locutor ou locutora profissional. Quem eram essas vozes? Quanto ganhavam? Aquelas vozes pertenciam ao pessoal que andava zanzando pela Europa, ou em busca da verdade e a caminho de Katmandu, ou fugindo de prisão, perseguição, processo por subversão ou coisa parecida bolada pelas regras da ditadura de então. Não era muito o cobre oferecido pela BBC. Verbas curtas, a generosidade não. Muitas vezes a embaixada do Brasil reclamava disso ou daquilo outro na transmissão, inclusive da presença de fulano ou de cicrana. Os responsáveis pela seção brasileira ouviam com atenção e, polidamente, não tomavam uma única providência no sentido de calar uma coisa ou alguém mudar um critério de transmissão. As decepções com os filhos eram poucas e bem brasileiras. Como se podia entrar livremente em Busch House de dia ou de noite sem exibir qualquer identidade, as vozes de aluguel e, cá entre nós, algumas contratadas também, tacavam ficha nas mordomias. Nunca faltou papel, envelope, xícara, louça e talher nos quartos ou apartamentos alugados de boa parte do pessoal. Máquina de escrever ou cadeira, ao que parece, não se perdeu uma só. Em compensação, clips,